E aí galera, beleza? Aqui é o Escavaça e hoje nós vamos falar sobre o tema entrevista de emprego no DevTalks Podcast. Comigo estão? Eu sou o Chapola e o meu coração está desempregado. Eu sou a Farid e por que devemos contratar você ao invés de outro candidato? Você é foda no que você faz? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês. Se vocês fossem um animal, qual animal vocês seriam? Eu seria... Tem que ser... Não, eu seria a lontra. Não é porque a lontra... A lontra trabalha em equipe. A lontra é curativa. A lontra veste a camisa da empresa. Tipo, foda-se animal, né? Só quero ver se todas padrão, assim. Né? Chapa branca, sabe? Tomar no cu, né? Eu acho que essa, cara, essa é a pergunta mais absurda que alguém poderia fazer. Mas sabe o que eu tô achando? Que essa pergunta, ela virou piada já, cara. Porque zoam tanto essa pergunta bosta. Mas ainda fazem, esse que é o problema. Não, mas eu já fiz uma entrevista, cara. Eu lembro que eu quando eu fui pra São Paulo, essa é legal a história, né? Porque era em São Paulo, a empresa nunca tinha dirigido em São Paulo, nunca tinha ido de Bauru pra São Paulo de carro. E aí eu falei, não, beleza, vou com o celular, GPS, né? Mas eu vou levar um carregador externo, né? Aí beleza, no que eu tô indo, começa a acabar a bateria, aí eu liguei o carregador. Foi o primeiro erro, né? Devia ter o carregador ligado já de cara. Só que o carregador é meio bosta, cara, de uma marca zoada. E aí acabou a bateria, tava chegando na marginal, acabou a bateria. Fiquei desesperado, caralho, cara. Aí passou um ambulante vendendo carregador de carro, né? Porra, beleza, né? Paguei 40 pau no carregador de carro, cara. Deve custar uns 10, tá ligado? Pra ele custar uns 5, mas beleza, desespero. Aí eu liguei o carregador do carro, assim, falei, porra, beleza, sabe? Tipo, eu fui do desespero pra tranquilidade, em segundos. Aí começa a carregar, beleza, volta o GPS, aí desligo o celular de novo, cara. Tipo, a segunda vez. Falei, puta que pariu, que bosta, cara. Aí eu já tava dentro de São Paulo, né? Tipo, porra, eu dirigindo em São Paulo, né? Aí eu fui pra um posto, né, conveniência de um posto, liguei o carregador de verdade que eu tinha na tomada, começou a carregar, e aí, cara, tipo, aí eu falei, ó, pô, deu merda aqui, vou chegar atrasado, não sei o quê. Aí eu cheguei 40 minutos atrasado pra entrevista, e por que será que eu não passei, né? Mas sobre a pergunta, né, cara, teve muitas perguntas, tipo, eu fiz a entrevista com os dois donos, era uma empresa pequena, né, com os dois sócios, com o RH e com o CTO da empresa. E aí perguntaram, tipo, tinha umas perguntas muito escuras, mas eu lembro de uma, assim, ó, fala um objeto que você gosta, e por quê? Eu falei, caralho, que objeto que eu gosto, cara? Meu senhor, sei lá, vou falar, pô, negócio, cara, eu fiquei pensando, pô, não sei, cara, que objeto que eu gosto, o que você quer que eu responda? Mas é foda, tem umas perguntas que são cabulosas, mano. E você, Camila, o que já te perguntaram? Isso daí, cara, essa presepada sua de chegar no rolê me lembrou minha última entrevista, cara. Era pra ser no Skype, né? Aí eu cheguei aqui em casa, a internet não conectava nem fudendo, o celular não queria conectar no Skype. Aí, tipo, faltava 5 minutos, eu olhei pra baixo, assim, eu vi que o roteador tava pifado, tá ligado? Nossa. Aí eu já catei uma cadeira, subi lá no maleiro, falei, eu tenho um roteador em algum lugar, mano. Tipo, em 5 minutos eu catei o roteador, arrumei os cabos aqui, tipo, e voltou a funcionar, mas assim, eu tinha certeza que eu ia me fuder, tá ligado? Não, Zé, foda que esses perrengues, esse desespero. A gente fica com o cu na mão, aí começa a entrevista, você não tá relaxado. Você tá ali, né? Ó, eu acho que isso até tinha que ser um fomento na entrevista, falar, ó, você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui, cara. Exato, né, cara? Eu sou persistente, porra. Se perguntar alguma coisa, eu falei pro cara, né? Isso. Porra, pois é, cara, é foda. Não, já aconteceu pior, cara. Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista em Maringá, cara. Aí não, eu falei, não, beleza, não vamos cometer o mesmo erro, né? Aí eu comprei um carregador de carro, bonitinho, tá? Liguei, coloquei no suportezinho. Dos GPS e fui com o celular ligado na bateria do carro daqui até lá. Cheguei lá com 100% de bateria. Não, beleza. O problema é que Maringá não tem os carinha pra vender na pista, né? Não tem. Então. Mas beleza, aí eu cheguei lá com 100% de bateria. Não, eu cheguei lá, tipo, cara, sei lá, uns 30, 40 minutos antes da entrevista, eu tava em Maringá já. Falei, nossa, ó, cheguei bonito aqui, né? Aí eu entro na cidade, tipo, né, tipo, na parte mais central, o GPS para de funcionar. Simplesmente parou de funcionar. tipo... Caramba, não é pra ser, velho. Caralho, né, mano? Como assim? Eu já dava a volta e vim embora, cara. Ah, tá bom. Nossa, já entendi. Não, isso, né? Não, aí, caralho, mano. Porra, já tô aqui e tal. Aí eu fui no posto, tipo, eu fui num 2-3 postos de gasolina perguntando a orientação de como é que eu chegava na rua, cara. Era uma rua famosa. Ipiranga? Eu não gostei, não. É, pergunta no posto de Ipiranga. E resultado, eu cheguei, tipo, 30 minutos atrasado de novo pra entrevista, cara. Mas nessa eu passei. Então, pelo menos isso. Mas, cara, eu já... Puta, ó, empregadores que estão ouvindo a gente, que eu sei que o nosso podcast é ouvido pelo mundo inteiro. Entrevista é pro planeta inteiro. Não, o universo, né, cara? Não sei se tem que ter aí em outros planetas. Ah, Marte é bem ativa. É, então, entrevista, galera, é por Skype, tá? Eu só vou na empresa quando eu for começar. Essa é tudo Skype. Cara, na mesma pegada do Skype... eu fiz algumas entrevistas já esse ano, né? E as duas vezes que eu tive que marcar que era de madrugada por conta do horário da empresa, 5 horas da manhã, sento no computador, beleza, tudo funcionando. Ligo o Skype, o cara fala, oi, tudo bem, né? A hora que você fala, oi, tudo bem? O cara fala, pode ligar a cam? Você, opa, liga a cam e, mano, desliga tudo. Aí, cara, essa é a pior. Pra mim foi uma horrível das que eu já enfrentei. Porque, que nem, mano, não chegou, o cara não chegou a me ver. Caiu a internet. E aí você liga de volta, a pessoa dá risada, fala, não, tudo bem, não tem problema. Eu entendo como é a internet no Brasil. Você vê, olha só que da hora, né? Você fica meio tipo, desculpa, né? Você já começa pedindo desculpa. Olha que merda. A primeira frase é, I'm sorry. É, cara. Tipo, pra que isso? Aí você vai ver, e tipo, aí depois o resto, a internet fica funcionando o resto do dia perfeitamente. Parece que foi uma zoeira, filha da puta mesmo, sabe? Sim, que nem só comigo. Só pra dar uma zoeira, cara. Tá funcionando normal, cara. Tem pão. Que raça, tá ligado? Tipo, você não vai sair desse lugar bosta que você tá. Você vai ficar lá. Cara, não, comigo já aconteceu, cara, com a turista internacional, assim, uma entrevista esse ano, pra Irlanda, cara. Aí, pô, conversando com a RH, no e-mail, tudo, pô, tudo indo bem pra caralho, né? Então, beleza, tá o dia, que horas? Ah, beleza, pode ser às 7 da manhã, sei lá, 7 da manhã aqui, era umas 11 lá, não sei, 11, meio-dia. Beleza. Ah, tá, aqui, ó, meu Skype é tal, passei o número de telefone. Ah, tá, passei o telefone, mas, ó, meu Skype é esse, né? Aí, cara, ela não me chamou pro Skype, ela ligou no celular. E, mano, o áudio estava horrível, cara. Falando a moça, né, RH, na Irlanda, com sotaque irlandês, né, tipo, de inglês, que eu não tô acostumado. E com áudio, cara, tava muito, muito ruim, cara. Tipo, era cada três frases, era I'm sorry. foi muito zoado. Tipo, eu já prontinho, assim, na pô, beleza, penteei o cabelo, né, fiz a barba certinho, tá, vou aparecer a câmera pra ela, a gente vai falar no Skype. Aí ela me liga e fala, pô, não, meu celular é um Moto G1, cara, um celular muito bosta. Fica no celular, eu não entendi nada que ela falou quase, cara. Em 2016, eu não sei se eu tinha comentado até com você, Chapola. Eu tinha feito uma entrevista pra República Tcheca. E o cara me ligou também no celular. Ele ligou lá no trampo. No horário do trabalho, cara. Ele ligou e começou a falar com aquele sotaque de tcheco em inglês. Que eu não entendia nada. Nada, nada, nada. Aí eu só... É exatamente isso. Era, I'm sorry. E ficava nessa porra pra sempre. Até que eu cansei, cara. Falei, pode me mandar por e-mail? Ele falou, ok. Só isso que eu consegui entender. E por acaso você não passou, né? Na verdade, não passei. Eu fiz a prova, fiz aquele monte de coisa interminável, mas cara, foi maluco. Foda, cara. Entrevista por Skype é tipo apresentador de telejornal, né? O cara tá só com a parte de cima do terno, cara. O resto, mano, é short, né? O cara tá de Havaianas e bermudão. Tá de Crocs, né, cara? De Crocs, né? Me deixa em paz. Essa da Irlanda, cara, tipo... Assim, eu já tinha feito entrevista em inglês antes, sabe? Já conversava em inglês, assim... Não, beleza, né? Ela vai me ligar no Skype, trocamos uma ideia, né? Tipo, já tá, pô, cara, eu preparei um roteirinho do que eu ia falar, né? Calejado de entrevistas, já tava tudo meio pronto. Aí ela me liga no celular, cara. Puta, cara, aquele som abafado, aquele sotaque filho da puta também. Falei, caraca. Não passei, né? Claro. Já começou com I'm sorry, cara, você não passa. Não, eu acho que ela não se não, pô, se o cara falar três I'm sorry, já não rolou. Cara, mas sabe o que é foda? É esse lance nosso. Eu fiz uma das entrevistas que eu fiz esse ano, e o cara fez um monte de pergunta, fui respondendo, e pro meu erro, pra aquelas que eu não conseguia responder, eu dizia, I'm sorry, but I don't know. né? Eu, ou senão, mandava uma outra frase elaborada só pra gastar. Mas pergunta técnica, você não sabia ou não? Pergunta técnica. Eu fiquei falando, desculpa, desculpa. E no final, o cara falou, legal, a gente vai continuar com o seu processo, mas, por favor, não diga mais I'm sorry. Mano, aquilo foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara tão forte que eu fiquei, porra. Que eu mandei um I'm sorry. I'm sorry for being sorry. Tá aí, cara, fazer o quê, né? Paciência. Eu tô com o urso do pica-pau, né? Com a bunda arrastando no chão. Cara, que absurdo com aquilo. Ele deu risada e é isso aí, mano. Continuei, mas tô com a prova aí pra fazer até hoje, não fiz. Então, eu lembro que uma outra entrevista que eu fiz, que foi por Skype, foi pra fora também. Aí eu, no final da entrevista, eu falei, ó, desculpa pelo meu inglês, né? Não tô acostumado a falar. E as moças falaram, não, seu inglês é bom, tal, tal, tal. Mais tarde eu fui descobrir que você nunca pode falar isso. Tipo, você pode ter o inglês. Inglês. Você pode ter o inglês do Joel Santana, mas você não pede desculpa porque seu inglês é ruim, cara. Porque exatamente. Desculpa pelo meu inglês, né? Não pode falar isso. Você não frase, pode. Né? É, não fala isso. Fala. É, eu já escutei aí, ó, falar então, também. I'm sorry for my English. Eu pareço morar falando inglês. Cara, é pro meu trampo atual, o pessoal com quem eu trabalho, eles estão. 80% deles está em Milford, nos Estados Unidos. E o sotaque deles, cara, é Boston, tá ligado? Não existe a letra R pros caras. E, mano, eu falo aqui o meu inglês caipira e foda-se, né? E vamos que vamos. E, mano, eu já tinha mandado um I'm sorry aí, né? Mas um dos caras que tava trabalhando comigo, ele não sabia que eu era remoto, porque ele também era remoto. E ele era de Los Angeles, se não me engano. E ele perguntou, da onde eu era. Aí eu falei, Bauru. Aí ele falou, legal, aonde fica? Aí eu falei, Brasil. Ele, nossa, mas até que você fala bem. E eu fiquei naquilo. Chamo de filho da puta ou agradeço, tá ligado? O que, que eu faço nessa situação? Ruim, né? É, isso é bom, ruim, né? Qual é a tua, cara? Mas é inglês de Boston, né, cara? Tipo, tem uns caras que eu conheço que trabalham com meio remoto também, que fala com os caras que são indianos. Já ouviu inglês de indiano? É, já é o inferno. Não dá pra entender, eu só vejo... Muito difícil. Cara, pra conversar com o indiano, nada, deixa cara. O cara movimentar o bagulho no board. Deixa ele mexer no board, você vê o que ele tá fazendo, tá ligado? Você não me pergunta. Sinta-se livre, né, cara? É foda. Mas, ó, aqui, ó, tem uma parte chata da entrevista de emprego é quando perguntam da pretensão salarial. Nossa. Isso é meio delicado. Eu nunca. Vontade de morrer, cara, com isso. Eu jogo pra cima, eu humilde, o que eu faço? Cara, ó, eu chuto lá na casa do caralho. Dependendo do país. Dá uma olhada antes na média de salário do país, né? Da região, sei lá, no Brasil. Sim, quando é fora dá pra fazer isso. Não, né? Dá uma olhada na média. Europa, dá uma olhada no Glassdoor, dá uma olhada Europa, no Love Models. Europa, os caras falam assim, ó, eu pago o seu aluguel e a sua comida. Tá bom, é isso, beleza, não precisa de salário. É isso. Não, mano, você é louco. Toda vez, cara, eu dou uma olhada eu te dou uma marmita e uma água quente pra tomar banho. Beleza? Beleza, fechou. Beleza, seu BR. É isso aí. É muito BR, né? É muito BR, cara. Não, o que eu faço, cara, é olhar no Glassdoor. Eu dou uma olhada, vejo a média salarial e vejo o quanto os caras reclamam. É. Se tiver muita reclamação, eu dou uma. Cara, eu chuto lá na casa do caralho mesmo, tô nem aí. Eu, tipo... É perigoso. Ah, deve ser, eu nunca fui chamado, né? Não, zoeira. Não, é assim, muitos até deu continuidade. Esse da República Tcheca até mesmo foi um ok, mas eu não quis continuar por outros motivos. Mas, cara, o que, que eu faço? Eu chuto lá em cima, porque ele vai querer negociar. Ele quer negociar, tá ligado? Porque, assim, você não sabe qual que é o budget do cara, tá ligado? Você não sabe o quanto ele tem pra gastar contigo. Então, cara, chuta. O máximo que ele vai falar é falar não. E vai abaixar. Aí você vai saber a média dele. Mas eu já escutei de recrutador que se o cara pede muito, ele nunca vai ficar contente com menos que você oferecer. Daí o cara não contrata. Tem mais essa aí. Mano, quando pede pra desenhar uma pessoa. Ah, vai se fuder, tipo, né? E aí, se eu desenhar um homem. Eu não consigo escrever, cara. Desenhar um homem com pinto enorme. Com roupa de mulher. Um homem com roupa de mulher. E com a piroca gigante montada num pônei. Que é isso? É, tá. Desenha o negão do WhatsApp lá. Que é. O negão da piroca. Da pirocona, né? Só que, ó, a minha é maior que essa. Escreve salário na piroca. Aí você deixa o salário, entendido. Vai. Eu quero um salário desse tamanho. Mas e aí, mano, o que vocês fazem? O que vocês fazem quando alguém fala? E aí, quanto você acha que você deve receber de salário? Então, o que eu fiz, assim, tipo... Quando eu era bauru, cara, eu pegava o meu salário e colocava, tipo, 10 a 20% só, sabe? Na verdade, tem gente que não pergunta, não, viu? Só vai oferecendo uma merda de um salário só, nem pergunta. Oferece um negócio merda. Ouch. E era isso. Sério? Como é que foi com a tele, Camila? Então, cara, tipo, nem perguntou, né, o que, que eu achava, a pretensão salarial. E já jogou, tipo, 100 reais a mais do que eu ganhava. Tipo, eles sabiam quanto eu ganhava. Porque eles tiveram que eu mesma falei, né, do meu salário atual. Aí, tipo, os caras nem perguntaram quanto que eu pretendia, né, ganhar. E colocaram 100 reais em cima. Tipo, 100 reais não vai pagar a gasolina, tá ligado? Pra eu me locomover até essa empresa. Porque onde eu trabalho hoje é bem mais perto. É, não paga nem a gasolina, nem o busão, mano. Nem o dinheiro do busão, tá ligado? O dinheiro do busão, cara. Não, mas é foda que, assim, todas as que eu fiz, cara, perguntavam quanto que eu... Tipo, fora as internacionais, né? As pro Brasil, perguntavam quanto que eu ganhava. Aí, quando era pra Bauru, eu botava um pouquinho a mais, só. Pra tele, eu não, nem botei, cara. Eu falei, eu deixei igual, deixei igual. Pro Monstro do Natal, eu coloquei a mais. Mas pra Campinas, né? Quando eu vim pra Campinas, cara, aí é diferente, né? Tipo, Campinas é muito mais caro que Bauru. Ah, sim. Então, ó, Campinas eu chutei alto, cara. Campinas eu botei, tipo, o dobro do que eu ganhava. Aí não chegaram, claro, né? Não chegou. Mas aí deu certo. Ofereceram, ó, a gente tem um pouquinho aneno, um pouquinho abaixo aqui. Pode ser? Aí, claro. Pode ser, né? Então, mas eu te garanto que pra QA é muito pior ainda, viu? Acontece que pra gente, QA ainda é pior a situação, eu acho. O pessoal não quer pagar nós mesmo, ninguém quer pagar nós. Você sabe qual a pergunta que eu acho tão foda quanto? Quais são os seus defeitos? Será que esses defeitos vai foder com a sua entrevista? Ah, cara. Vai. Eu acho que tudo vai. Eu boto tudo a empresa vai. À frente da família. Esse é o meu defeito. Cara. Eu sou muito exigente. Eu sou um puta defeito que eu tenho. Vocês falam que é ruim, às vezes, a entrevista do RH, mas as entrevistas que eu tive diretamente com o pessoal da empresa foram muito piores, assim, muito mais foda, sabe? A primeira entrevista que eu fiz pra estágio na empresa Zods aí, mano, eu tava na faculdade, eu tinha o cabelo colorido, né? Aí eu pensei, não, mano, eu vou lá, né? Acho que ninguém vai encanar, porque TI é um ambiente mais de boa, ninguém vai ficar reparando no cabelo colorido, né? Eis que eu sentei lá, o cara começou a falar que a empresa trabalhava com Delphi, não sei o que lá, e eu querendo saber sobre a vaga, perguntando. Aí o cara olhou bem fixamente, assim, pro meu cabelo e ele só falou assim, ó. Nós precisamos fazer uma avaliação psicológica antes de tudo. Nossa, né? E o cara era do ramo da empresa, era, tipo, engenheiro aí. Não era nem de TI, mas tava abrindo o setor de TI, tá ligado? Não era uma pessoa do RH especializada em conversar com pessoas, né? Então, tipo, o cara olhou pro meu cabelo e falou assim, não, vamos fazer uma avaliação psicológica. Nunca mais, ligado? Não vou falar não, nem sim. Não sei, mas pô, pau no cu dessa empresa, né, cara? Porra, vai. Nossa, eu esqueci. A gente tem que tentar. E você, Chapola, alguma sugestão que o RH te fez? Cara, eu não sei, que eu tenho muito cara de nerd, né, mano? Eu uso óculos. Ah, isso é. Ah, não, você tem uma parte, né, do estereótipo. Eu tô do estereótipo, né? Então, ninguém olha pra mim e fala, nossa, esse moleque é um psicopata. Ninguém olha pra mim e fala, nossa. Vai dar trabalho, né? Ninguém sabe que eu vivo assim. Vai dar trabalho. Então, tipo, cara, puta, eu não tô lembrado, cara, de alguém fazer alguma coisa. Olha, mano, você tá me comigo perguntando. Comigo aconteceu o pior, mano. Depois que eu fui efetuada lá na empresa enorme que nós nos conhecemos. Efetuada. Que me chamaram, efetivada, né, pra trabalhar. Depois de um tempo. Pode chamar essa empresa de Robbers, com várias mil pessoas de Bauru. Aí, tipo, depois de um tempo, a psicóloga me chamou pra conversar. Eu falei, por que você tá me chamando aqui? Aí ela falou assim, não, eu não sei, eu acho que você precisa de terapia. Toma! Só porque eu saía pra fumar um cigarro e não usava roupas comuns que as pessoas costumam usar e tinha o cabelo ruivo. A mulher me chegou e me abordou desse jeito. Ah, não, eu acho que você precisa de terapia. Então vamos fazer terapia. Só que não fui eu que pedi. Nossa, normalmente as pessoas iam atrás, né? Então, é meio invasivo isso. É bem invasivo, né? Porque me sentindo, sei lá, tipo. Eu não sei como é que o RH... aqui é o RH despreparado, né, cara? Eu não sei por que acontece, né? Assim, a nossa profissão, né, nossa área, né, de tecnologia de informação, ela é muito nova. Se eu pensar, comparando com outras, sei lá, engenharia, medicina, direito, agronomia, ela é muito nova, cara. Ela tem o quê? 50, 60 anos? É, um pouquinho mais. Então, assim, o profissional de tecnologia, ele é diferente, cara. Ele tá mais dentro do, sei lá, do mundo contemporâneo do que os outros. Então, pô, é que nem, esses dias eu falei com uma amiga minha que é engenheira, né, cara, engenheira ambiental, aí ela falou assim, pô, como que você vai trabalhar? Não, eu vou de camiseta, bermuda e tênis. Então, nossa, como assim? Você ponto, vai com, né, roupa social, roupa não sei o quê, né, não sei o quê. Não, é, não, sei lá, pra um negócio de software, né, desenvolvimento, é normal isso, né, pô, sei lá. Então, assim, eu acho que o RH, talvez, né, cara, não sei, tô supondo aqui, ele não tá muito, sim, pra algumas empresas, tem empresa que não, que pô, realmente, que é diferente. Mas a maioria, talvez, não tá muito ligada nesse esquema. Tipo, assim, peraí, não é advogado, é outra coisa. É, a empresa que eu tô agora, eles são super para frente, mas eu trabalhei numa empresa frus aí, e a gente trombava advogado o dia inteiro e via como é que era o rolê, e o RH era, tipo, de todas as áreas, sabe? Era o mesmo RH, então, tipo, eles tratavam a gente como eles queriam tratar os advogados e a galera da cobrança, tipo. Uhum. Só que é um universo totalmente diferente, tá? É, sim. Eu não tô falando que a gente é especial, que a gente tem que... Não, jamais. Não, tô falando assim, que, cara, que assim, ó, a gente não é, sabe, não tem essa formalidade que um advogado, que um médico, que um engenheiro vai ter. É diferente, cara. Tipo, a gente trabalha, tem cara que trabalha de cueca, né? Conheço um cara que trabalha de cueca todo dia. Então, pô. E Crocs. Que cena maravilhosa. Então, tipo, é diferente. É uma coisa que é importante. O RH tá assim, pô, peraí, cara. Não é. Sintonia. Igual. Né? Uma... É uma sintonia. Eu acho que o RH, quando a gente pensa assim, no RH despreparado, ele tá muito mais ligado a uma empresa que ela não tá. Que ela não vive a empresa de software. Ela vive todo um outro segmento, né? É, e aí... a empresa Val, que a Camila falou. Não é a empresa de software, cara. É uma empresa de outra coisa. Aí o que acontece? Eu acho que o RH, quando ele não é focado na área de software, até nas perguntas, até no jeito que ele vai te avaliar quando você vai fazer uma entrevista, é estranho, né? Você sente aquela disparidade quando você já fez uma entrevista com uma empresa que é 100% software, né? 100% voltada pro segmento. Você sente uma falta de preparo do cara. Às vezes você fala alguma coisa e ele fica te olhando com uma cara de... Mas o que que é isso? Tá fora do meu script. Ninguém falou que você ia falar essa palavra, sabe? Fica um negócio meio estranho. Aí você explica. Esse não é o problema. Mas é tudo que aquilo pode levar, sabe? O cara tá te julgando naquele momento. Aí você começa, às vezes, a falar, tentar ser um pouco mais técnico, né? Explicar a sua experiência que você fazia. E aquilo pra ele não soa natural, né? Aquilo soa estranho. E ele não sabe. Ele não vai conseguir, talvez, avaliar se você realmente tá apto, né? Ou não. Então isso é estranho. O despreparo, acho que hoje, do RH mesmo, ele tá muito mais até para as empresas que não são do segmento, porque acho que as empresas que são do segmento, pelo menos todas as vezes que eu fiz entrevista, ela levou um cara do time, ela levou o coordenador, sei lá, da área. Isso é legal. Isso é interessante, porque você consegue, né? E além desse papo que você vai levar com uma pessoa especialista, o cara do RH, ele vai estar antenado naquilo que você tá falando. Ele vai estar vivendo aquele momento, né? Ele tá constante ali. E isso é legal. É. E aí o RH que já sabe o contexto, né? O que você falou mesmo. Você pode usar alguns termos que são da nossa área, né? Que não são. São de software mesmo. Que o cara não vai ficar. Que a pessoa. O cara não, né? Geralmente é a menina, né? Não é pergunta isso, né? Então. Relaxa. Fala isso, né? Porque, porra, RH quase que é tudo mulher, né? Assim, geralmente a moça, ela não vai ficar perdida, ficar, pô, o que esse cara tá falando, né? Então, quando é uma empresa mais voltada pra isso, você pode até elevar um pouco o nível da conversa, né? Você pode até falar, ô, peraí, ó, eu sei lá, Uncle Bob e tal. Olha, ele citou o Uncle Bob. Ah, não dá, né? Eu tenho toda a conversa, eu vou ter que citar o Uncle Bob pelo menos uma vez e xingar JavaScript uma vez, pelo menos. Tem que ter essas duas coisas. Primeira entrevista que eu fiz na tele, uns anos atrás, eu achei que ia ser da hora, porque chegou a moça do RH e o cara da coordenação da equipe, né? Mas o cara falou bem assim pra mim, ó. A primeira coisa que ele falou assim, viu, mas você como QA, você vai saber ensinar os devs a não criar bugs até que os devs não criem bugs? Meu senhor do céu. Aí, caralho, tipo, eu fiquei me sentindo a pior merda possível. Eu falei, mano, eu tô vindo aqui pra ensinar a doutrinar os devs a não criar bugs e depois eu vou embora, é isso? Tipo, Como assim? Caralho. Aí eu li isso, eu falei... O único, caralho. Assim, parece, é muito amador isso, né, cara? E essa tele não é tão StarCraft. Ah, mas esse cara não tá mais lá, então, whatever. Esse cara não está mais lá. Por que não, eu falo pra você, Camila. Ô, Camila, o único código que tá livre de bug é o código que você apagou. Exato. Só esse. Vou ter que entender isso de uma vez. Próxima vez você fala isso aí, ó. Ó, código sem bug é código que foi deletado. Da hora. Mas olha. Foi meio traumatizante, mas foi isso aí, cara. Que pergunta interessante. Testes. Quando a gente começa. Normalmente a empresa ela vai fazer primeiro aquela entrevista, né? Pra te conhecer, né? E depois na sequência. Pra ver se você não é louco, né? Pra ver se seu cabelo é verde. A primeira é assim do RH, né, cara? O RH vai ver se você tem cabelo verde. Né? E aí, beleza. Vocês falam, não, beleza, essa pessoa não toma Rivotril. Aí vai pra próxima fase, que é o teste, geralmente, né? Aí nessa parte de teste, todo mundo aqui já enfrentou isso, com certeza, né? E falando todo mundo, parece gente pra caralho com essa conversa. Mas enfim. Três pessoas. A Camila, inclusive, faz testes intermináveis. Pera aí. O trabalho da Camila é esse. Bom, vamos lá. O teste de admissão. Toda empresa pede ou não? Cara, quase toda. Assim, eu falo por a minha opinião, cara. O pior teste, tipo de teste, é o tipo Hacker Hank. Já pegou Hacker Hank? Sim. Hacker Hank, né? Acho que duas empresas que eu fiz foi por Hacker Hank. O que é o Hacker Hank, né? É aquele teste que ele vai... Uma prova que você tem, tipo, uma hora pra fazer. Pra 40 minutos. Não, fiz três já. 40 minutos pra fazer. Eu lembro a primeira vez que eu lembro uma empresa que eu fui fazer. Quando eu tava... A primeira que eu tentei sair da Ruffle. Aí me mandaram, falei assim, ah, beleza, fazer um teste. Aí me mandaram o teste desse Hacker Hank, cara. Muita empresa usa. O que que é, assim? Eles vão te dar questões, né, pra você responder, sei lá, em uma hora, que são puramente acadêmicas, cara. Não puramente, mas são muito acadêmicas. Eu lembro que tinha cinco questões, né, quando eu fui fazer. Eu não consegui completar nenhuma, cara. E eu lembro, cara, eu fiquei tão frustrado. Sim, eu discordo, cara. Eu discordo muito dessa forma de avaliar. Mas assim, por quê? O que eu acho? Porque você não tem... Puta, cara, eu acho que pro cara... Não é uma prova vestibular, cara. Não é assim, ah, você tem uma hora e se vira aí. Não, eu acho que o cara tem que ter, sei lá, pelo menos um dia, vai, dois, um final de semana, acho que é o ideal. Pra ele poder realmente, tipo, projetar um negócio, modelar o sistema, não sei se for caso, né, pra desenvolvedor, né, pra tester, não sei como é que seria. Pra ele... Sei lá, não tem essa correria, assim, que nem... Ó, hoje eu tenho, deixa eu ver, 87... Eu tenho, ó, eu resolvi 110 exercícios do Hacker Hank, de tão frustrado que eu fiquei quando eu não passei nessa prova, cara. Eu tenho dois badges no Hacker Hank, cara. Eu tenho de algoritmo e de programação funcional. Eu fiquei muito frustrado quando eu não passei. Mas eu discordo, cara, essa forma de avaliar. Quero dizer isso, né? Mas assim, do que eu fiz já, né? Teve uma empresa que nem pediu teste nem nada. E foi só na entrevista e currículo foi aprovado, mas tipo... E teve as outras duas. Uma que eu aceitei e outra que eu não aceitei. O que foi? Eles me passaram a prova, né, o desafio lá no GitHub deles, assim. Aí, sabe, pô, você tem que projetar, deram um problema, sabe, tem que resolver esse problema, assim. Uma tinha que fazer o back e o front, outra era só o back, mas assim, aquela só o back tinha que passar requisito não funcional, tá ligado? Como, sei lá, o deploy, esqueci o nome agora das coisas, tô bebendo muito. Mas, assim, tem provas, o que eu quero dizer, né? Tem provas que vão testar só se você é um bom desenvolvedor de algoritmo, sabe? E tem provas que vão testar se você é um bom engenheiro de software, sabe? Se você sabe, consegue projetar um sistema, você consegue, pô, pensar em requisição funcional, você consegue pensar em escalabilidade, consegue pensar em disponibilidade, consegue pensar em um sistema que vai crescer, né? Respeitar alguns princípios de programação. Esses eu acho legal, cara. Esses eu acho que são os mais, porra, valem mais a pena, assim. Sim. Agora, eu acho muito legal quando eles pedem pra você expressar toda a parte da arquitetura, né? Isso. Pra você criar o projeto do zero, em cima de um escopo, e entregar pra mostrar pra eles. Porque o que é isso aí, na minha opinião? Quando o teste vem dessa maneira, ele vai estar olhando assim a sua organização. Toda a sua organização, tipo, como você tá pensando, pra que serve cada área, por que você tá se separando de tal maneira. Eu acho que isso é onde é o ponto mais valioso. A lógica, dessa maneira você consegue expressar duas coisas: lógica e a sua organização, a arquitetura. Agora, mas o cargo não é pra arquiteto, não é pra engenheiro, nada disso. Cara, mas você quer também que a pessoa seja preparada, você quer entender como ela organiza o código, você quer entender como... Eu acredito, né? No meu caso, é isso que eu quero entender. Quero ver como que a pessoa se organiza. É. Então, por isso que toda vez que o cara já manda esses lances, assim, eu já fico meio assim. Também ressabiado, né? É, cara. É, teve uma pra Farfetch, que é de Portugal, e eu nem fiz, cara. Eu falei, ah, não, valeu. Falei, ah, cara, mano, se eles estão vendo isso daí, eles certeza eles vão me tacar na porra de um time que vai ficar corrigindo bug pro resto da vida, tá ligado? É do Amazonas, é do Hacker Hank, cara. E eu fiquei tão, tipo, eram duas questões fáceis. Sabe, muito mais fáceis que as questões que eu já resolvi no Hacker Rank. Tinha, acho que uma hora pra fazer, 40 minutos, uma hora. Fiquei tão nervoso que não saiu, tá ligado? Eu fiquei muito, muito tenso. Então, assim, quando você dá o... Pô, você bota uma... Às vezes, não sei. É que a vida de desenvolvedor de software também tem muita pressão, né? Mas às vezes, cara, putz... Lembrei agora de uma história, cara, muito interessante, que é relativamente famosa na internet. Quem usa Mac, né? O Mac, ele tem um gerenciador de pacotes chamado Homebrew. E, cara, ele é perfeito. Ele é melhor que qualquer gerenciador de pacotes que eu já usei. Basicamente, você instala qualquer coisa, qualquer aplicativo, sistema razoavelmente comercial por ele. Ele gerencia muito bem, cara. E o criador desse homebrew chama Max Howell. E é legal, ele fez uma entrevista pro Google. E nessa entrevista, é bem famosa essa história na internet. Pediram pra ele, no exercício de whiteboard, né, pra fazer na lousa, pra ele inverter uma árvore binária. E ele não conseguiu fazer isso. É simples. Inverter a árvore binária é um negócio simples. E ele não conseguiu. E os caras falam pra assim, olha, 90% do... Tipo, assim, a frase que ele fala, né? Que ele postou no Twitter até. Tipo, 90% dos nossos engenheiros aqui do Google usam o software que você desenvolveu, que é o Homebrew. Mas você não consegue inverter uma árvore binária, então a gente não vai contratar você. Aí você fica, porra, pera ali, o cara é um puta de um engenheiro de software, né? O cara pensou num gerenciador de pacotes, todo mundo que usa Mac usa, todo mundo, não conheço ninguém que tenha Mac que não use, e aí os caras pedem um exercício pra ele, puramente de ciência da computação, sabe, de algoritmo, que o cara não resolveu, e aí, cara, não contratava o cara. Será que esse cara não servia pro Google? Eu acho que servia, cara. Como assim, né? E é isso que outras empresas... É um erro que eu acho que as empresas cometem. De pensar que o cara... Que é só essa parte, sabe? Mais acadêmica da coisa. Não, cara. Não é isso, né? Engenharia de software... Uma coisa que eu vi até li no Quora, né, cara? Não é... Até uma coisa que eu li no Quora recentemente, né? Que o cara falava que... Engenharia de software, cara... Ou desenvolvimento de software... Não é uma ciência. Não é uma engenharia. É uma arte, né? É uma coisa que vai além disso, né? Que assim, sei lá, que muitas empresas acabam não percebendo. E aí uma empresa perde um cara fodão desse porque tem um processo, né, não é tão legal. Bom. E como que são os testes para o cargo de tester? Então, uma coisa que eu ia comentar é que tem diversos tipos de teste, né, cara? Mas é. Basicamente, tem os testes teóricos que ele te pergunta o que é cada tipo de teste, né? Caixa preta, branca, funcional, segurança, manutenabilidade. Aí o cara, tipo, decora aquela puta daquela teoria lá de engenharia de software, né? Faz a prova. Mas e aí, o cara é um bom tester, tá ligado? Então, o que eu curti na entrevista da última empresa que eu fiz, que é a que eu tô trabalhando, é que os caras, primeiro que eles mandaram a prova por e-mail, e segundo, a prova era analisar dois sites, né? E falar, tipo, os bugs que eu achei e as coisas que deveriam melhorar. E, como um todo, o que eu achei dos sites. E, tipo, isso basicamente é pôr a mão na massa, tá ligado? Trabalhar, é mostrar como que você avalia os problemas do software, como que você levanta as melhorias serem feitas. E, tipo, meu, eles passaram dois sites bugadaços, tá ligado? No, posso citar um deles aqui, numa faculdade aí, pública de Bauru aí. Mano. Pode, qualquer coisa escavasse dita. Então, a faculdade Unesp, muito bom site, cheio de bugs, né? Então eu pude fazer um relatório bem complexo, vasto sobre os problemas. E tipo, eu acho que isso é muito mais legal, mano, do que você só ficar explicando o que é um teste disso, um teste daquilo. Tá, isso aí qualquer um faz, tá ligado? Procurando no Decoreba, né? Tá? É, então. É. E tipo, eu pude ter o tempo pra eu testar o site, tá ligado? Então eu pude fazer um relatório da hora, assim. Isso é legal. Mas você teve que fazer alguma automatização, alguma coisa assim, ou foi uma avaliação técnica? Ah, não. Como o meu cargo ainda era pra QA que não automatizava, né? O QA Junior não automatizador. Então não requeriu nenhuma prova tipo de automatização. Foi pra tester mesmo. Até pra prova de automatizador, as que eu fiz, eles não me pediram, tipo, pra fazer nenhuma coisa com código. E só comentar os cursos que eu fiz e tal. Eu acho que deveria, assim, tipo, sei lá, tem alguma coisa no guiche pra ver. É, alguma olhada. Coisinha, né? Cara, é esse é você falou, é verdade. É, isso é um outro ponto interessante. Eu não sei, cara, quando. Eu tô na dúvida, cara. Tipo, meu GitHub, cara, eu, sei lá, tem bastante coisa lá, assim, sabe? Sei lá, essa semana eu não fiz assim, pô, tá bem verdinho o meu GitHub. Então. E eu não sei, cara, quanto pesa isso, sabe? Ah, é legal, né? É. Sei lá, dúvida que eu tenho até, assim, pô, será que as empresas levam muito em consideração isso? Isso que você falou. Ah, eles olham sim, pô. Eu acho que olham. Pô, os cursos que a pessoa. Cursos que a pessoa fez, assim, pô, será que pesa também? Eu fico na dúvida às vezes. Olha, eu acho que pesa, porque desde que eu coloquei os cursos que eu fiz de automatização no meu LinkedIn, do que é a Ninja, muito bom aí, por sinal, fica a dica aí, paga mal. Ó o jabá. É. Gratuito. Depois que eu coloquei os certificados no meu LinkedIn, cara, começou a brotar a empresa da casa do caralho, porque abriu o leque de automatização. Então, tipo, surgiu muito mais interesse. Ah, que é a Ninja, a gente vai pedir um dia pra vocês. Aê, que é a Ninja! E dessas empresas que vocês já passaram, vocês já foram indicados ou indicaram algum amigo? Já. E aí? Eu indiquei um cara na empresa lá. O cara maior se propôs a trabalhar, a fazer acontecer. Era estágio, mas o cara me garantiu que ele ia fazer acontecer. Ele foi lá, ele não fez porra nenhuma. Só ficava coçando o dia inteiro. Só fumava o dia inteiro lá fora da empresa. E aí, meu amigo, quando ele foi mandado embora, eu fiquei pensando, e agora, caralho? Eu que indiquei esse cara. E aí, que nego vai achar de mim agora? Entendeu? O cara foi mandado embora 3 meses depois. 3 meses é foda. É, então, mano. Nem, acho que nem efetivou. É legal, é importante, assim, até o tópico aqui, né? Mas assim, dá um medo de você indicar o cara ser demitido, não dá? Nossa, eu fiquei me sentindo um ó, sabe? Nossa. Eu que indiquei o cara. É, isso é foda, eu acho assim, já indiquei os caras que deram certo e não. E, mano, quando dá certo, você fala, pô, esse cara é meu amigo, caralho. Agora, quando o maluco chega lá, mano, e não é nada daquilo peixe que você vendeu, ai, caralho. Certeza que o maluco do RH fica pensando, ah lá, ó, chamou os amigos dele, o cara não faz nada. Os parça dele aí. É, cara, só chamou pra vir tomar café não, e tem... da pausa. É, isso é foda. E assim, e uma coisa que é verdade, né, que não tem como negar, que a indicação pesa muito, né, cara? Eu percebo o quanto indicação de amigo, né, ainda mais quando a pessoa tem um cargo ou já tem algum status na empresa, o quanto pesa, né? O quanto você passa na frente de outras pessoas por conta disso. Uhum. Ah, é, cara, isso... É, mas assim... Porque ele meio que é aquele lance, eu confio nesse rapaz aí, ó, chama ele. É, não... Eu nem tô julgando, cara, porque faz, tipo, pô, peraí, sei lá, puta, eu preciso levar meu carro mecânico. Aí eu, pô, não conheço nenhum, pô, eu vou perguntar ao Escavaça, sabe algum mecânico de confiança aí? Aí eu vou no que você fala, né? Então pra emprego é isso, pô, peraí, o cara vai indicar o cara, o amigo dele. Se o amigo dele é um bosta, ele não vai querer se queimar à toa, né? Então, pô, vou confiar no que o cara tá falando, né? Mas assim, o foda, cara, é que, putz, que dá uma barreira do quando a pessoa ainda tá, ou tá mais no começo, ou não tem um networking ainda muito bom, que daí a pessoa fica mais, é muito mais difícil pra pessoa que não tem networking do que pro cara que conhece todo mundo, né? O cara que é, sei lá, que é amigão da galera, assim, fica muito mais fácil. É, tipo, acaba soando um pouco injusto, né? Porque, pô, às vezes o cara é bom pra caramba, mas o cara é meio fechadão, assim, não conhece tanta gente, e aí vai ter menos oportunidade. O cara, pô, fala uns negócios que não faz, né? Mas engana pra caralho, né, mano? Eu acho que... Indicação, cara, é foda. Não, assim, até foge um pouco do tema, né, cara? Mas, assim, tem um pouco a ver com o tema. O quão, assim, o que é um desafio pra RH, pra recruiter, né, essas coisas assim, é o quão, essa coisa de você equilibrar o quão o cara é bom tecnicamente e o quão o cara demonstra ter teamwork, sabe? Trabalho em equipe. Porque muitas isso é vezes... Foda. Muitas vezes acontece do cara ser fodão pra caralho, o cara faz chover, o cara, porra, resolve qualquer problema de técnico ali, mas trabalhar com o cara é um inferno. É um cu trabalhar com... Mas peraí, tá, eu vou chamar a pessoa que tecnicamente mandou muito bem, mas nossa, parte comportamental dela, nossa, caraca, como é que eu trabalhar? Eu trabalhei recentemente, cara, o último ano que eu trabalhei, não que eu tô agora, mano, tinha um cara muito difícil, sabe? Muito difícil, cara. O cara, putz, cara, Mas e era muito bom, cara, muito bom. Mas assim, sabe, o time não andava bem porque assim, ele não deixava a galera andar, sabe? É o problema do cara que é muito proativo também, né? O cara quer fazer tudo, o cara quer pegar tudo pra ele, né? E aí não, pô, um time tem que todo mundo trabalhar junto, né? É foda isso. Como é que mede isso, né? Como é que a RH pega essas coisas? Deve ter umas técnicas de psicologia, né? Mas as perguntas, né? As perguntas, que animal que você seria? Eu sei, deixa eu ver um animal proativo aqui. Olha o animal que trabalha bem aqui. Uma vaca, aqui, né? Ficou mastigando o dia inteiro, comendo. Uma vaca? Eu não consigo trabalhar comendo, mastigando. No hackathon, você ficou trocando ideia com as vacas lá, hein? Sim! Caralho! E as amigas, velho. Ah, verdade, tinha umas vacas lá mesmo. Tinha uma ema também, né? Que ela tava. Que ela tava putaça lá. Ema? Avestruz, sei lá, que é aquilo. Eu quase andei de ema, cara. Mas é foda, cara. Tem infelizmente, né, cara? Uma coisa que. Porra, você pode ser um cara ultra foda. Você perde pro cara que tem uma indicação. Não adianta. A realidade do mundo é essa, cara. Indicação é muito importante. É, mas que nem ir trampo fora. É, a gente já com certeza que fez bastante entrevista fora e muitas vezes a gente. Ah, é verdade. Eu cheguei a perder por conta de com certeza indicação, porque tinha eu um outro cara que também era do Brasil, e no final quem passou foi um cara do próprio país, né? Foi um cara da Polônia. E a gente ficou, ué, mas só tinha outros dois. É, bom, o RH só informou e depois nunca mais falou nada. E a gente perguntou até, foi, mas não era só nós dois? Então quer dizer. Acontece, né? Tá que essa situação, né? O custo pra manter um cara do próprio país é muito mais baixo. Ah, é. Não tem que arcar com visto, né? Com um monte de coisa assim, né? Burocracia. É, piadinha de BR. Não, é foda isso. É. Eu entendo totalmente. O que mais que a gente tem pra falar, gente? Não, ó, eu tomei três long neck. Eu vou abrir a câmera. Eu vi. Uma quarta, cara. Mas vamos continuar. Eu pego mais um. Mas eu não sei se eu tenho alguma. Se eu tenho alguma história que eu acabei não. Eu comprei tudo, meu cabelo verde foi foda. Ah, não, mano, eu tenho uma, muito boa. Vamos lá, vamos continuar então, cara. Não, eu abro outras cervejas, cara? Não, cara, não. Eu só acho que só essa história, né? Mas só pra contar, porque ela é muito boa, ela precisa ser compartilhada. Alguém vai se doer, cara, mas me desculpa, sua história é boa, meu amigo. Puta, que se Enfim, foda. É assim, ó. Eu fui fazer entrevista pra essa empresa grande que a gente se conheceu, pra estágio. Isso aí, cara, faz mó cara isso. E antes eu trabalhava numa empresa de uma cidade aqui do lado, né? Uma tecnologia alternativa. E você conhece todo mundo daí, né? E, enfim, você conhece. Bauru é uma cidade pequena, você acaba conhecendo todo mundo. Ainda mais quando o cara é de uma cidade de fora, né? Aí eu fui fazer entrevista, esse cara me olhou, porque ele tinha trabalhado comigo, só que ele tinha sido demitido, porque ele tava vendo vídeo pornô na hora do trabalho. Enfim. Nossa, ele foi demitido. Não acredito. Ele foi. Pois é. Bem. Que relaxa. É. Da Vral Val? É, na. Não. Aí chegou na hora da entrevista, tava com um dos pica lá, o pessoal da RH, não sei o quê. E ele me viu, cara, e ele ficou com uma cara de merda, assim, né? E sentou do outro lado da sala. E, mano, tinha três pessoas, tá ligado? Ele sentou mó longe. Aí, beleza, né? Aí falou comigo primeiro, depois falou com outra mocinha, que também entrou na... Tá todo mundo sendo efetivado, na verdade, né? Conversou comigo, conversou com a mocinha, aí fui perguntar pro cara, e aí, né? Qual que é a sua experiência? Ele falou, trabalhei com X e tal, fazendo tal coisa na empresa tal. Ele, vocês dois trabalharam na mesma empresa? Ele, a gente trabalhou. Ele, e aí, mas por que você tá querendo vir pra cá? Aí, mano, ele deu uma olhada pra mim, engoliu seco, falou, porque eu fui demitido. Aí a moça falou assim, mas você foi demitido? Ele, mas você pode falar o motivo ali? Ele ficou pensando e falou, por bagunça. Aí, eu não acredito. Nossa, caralho. Aí a moça do RH ficou olhando e falou, bagunça? Aí ele falou assim, por bagunça desagradável. Aí a moça falou assim, que legal que você tá falando isso, quer dizer que você quer melhorar, né, não sei o quê. Ele, sim, não, nunca mais eu vejo nada durante o trabalho. Mano. Meu Deus. Será que o cara tava vendo? Pornô, ele foi demitido porque tava assistindo pornô. Ele ficou, a hora que ele falou isso, ele olhou pra mim, mano, ele, a hora que ele falou assim, mas eu nunca mais eu vejo nada. Mas ele falou com uma cara absurda, assim, uma cara de sei lá, de tarado. Falecido. E ele ficou, mano, tipo, secando todo mundo, olhando assim, tipo, sabe, tô me julgando. Mano, eu nem olhei mais pro cara, fiquei, tipo, olhando pro relógio, assim, sabe, tipo, olhando pra frente e tal. Enfim. Não, foi contratado? Foi contratado? Não, né, pelo amor de Deus. Não, nessa ele não entrou. Nessa entrevista ele não entrou. Qualquer um, cara. É, então. Mas nessa entrevista ele não entrou. 6 meses depois ele entrou. Mas ele ficou um tempo. Se eu tivesse ido com o cabelo verde, eles iam me contratar mesmo.